Conversas da Abaladiça, num café, taberna ou bar perto de si. Ninguém sabe como começam e muito menos como irão terminar. Uma destravada emissão a cargo de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para nos fazer companhia na Abaladiça. 26º episódio. O bom, o mau e o pelejão. Já estou. Rui Pelejão, o que é que achas do Rui Pelejão? Eu costumo dizer, quando estou sozinho comigo próprio, em situações não onanísticas, que antes só que mal acompanhado. E às vezes quando estou sozinho olho para mim e penso, este gajo é boa companhia para os covos, mas fala demais. Portanto, o que eu penso de mim é que eu sou um bocado tagarela. Fora isso, acho que sou um gajo porreiro. Estamos na Liga dos Amigos do Alcaide a fazer um programa especial dedicado ao Pelejão. Faz anos hoje. Jerónimo, o que é que tu achas do Pelejão? O Pelejão, este chato, essa belga, esse próspero, exatamente. O gajo das camisas assim, todos, parece o gajo que veio do Havaí ou caças. O Pelejão não quer atropelado. Já disseste o que é que achas. Agora, uma música dedicada ao Pelejão. Assim como ele está vestido, parece mesmo que a música adequada era daquela dos Beach Boys, o Surfing in the USA. Eu sei que o gajo não gosta disto, mas pronto. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. You'd see them wearing their baggies, Huarache sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo. Pelejão traz-me à mente uma espécie de bon vivant, está a entrar agora, é o último ano da adolescência, segundo ele, não é? Isso, epá, é sempre uma pessoa bem disposta e sexo, drogas e rock and roll, uma coisa mais ou menos dentro disso. Uma música para ele, sei lá. Agora só me estou a lembrar dos Carros, apesar de que os Carros é só uma pequena parte do Pelejão, mas pode ser o No Cars Go do Arcade Fire, pronto, para ser um bocadinho diferente. We'll be right back. dream between the click of the light and the start of the dream between the click of the light and the start of the dream between the click of the light and the start of the dream. Então, do bom há pouco a dizer. Do mal haveria mais para dizer, mas como é óbvio, esta é uma rádio pública que chega a todas as casas e a todas as famílias, por isso tenho que me conter. Primeiro, à parte do vilão. O Poljão é um rapaz que, nos seus 49 anos, já procurou muitas vezes aquilo que é o sabor do arrependimento. Já se arrependeu muitas vezes. É uma pessoa que se arrepende com muita facilidade. É uma pessoa que geralmente, no arrependimento, é uma pessoa correta. Podemos dizer que é uma pessoa de arrependimento fácil. Uma pessoa que rapidamente percebe que o caminho que está a seguir não é o caminho daquilo que comumente chama dos bons costumes. E depois tem aquela coisa de que, como amigo, é uma pessoa que é regular. É um amigo regular, o que significa que não é nem bom nem muito bom, mas é regular. Quando lhe perguntamos, ao Poljão se aquela pessoa é amiga, ele regularmente diz que sim. Por isso eu o caracterizo como um amigo que tem na regularidade o seu maior mérito. Eu conheci o Poljão, era ele um jovem parecido com o atual, talvez na altura tivesse um bocadinho mais de sobrancelhas, mas tudo o resto era basicamente como agora o conhecemos. E na altura tinha 3 ou 4 amores permanentes, 80 ou 90 de alguma forma mais inconvenientes, e nos permanentes um deles era Castelo Novo. E então, quando soube que o Poljão, quando nos cruzámos na faculdade, ele a tentar estudar comunicação social, eu a fingir que estudava relações internacionais, de facto foi uma química imediata, sobretudo, obviamente, quando ele disse que adorava a aldeia dos avós, que São Novo para ele era sempre o referencial do avô e da avó, e a partir daí começámos, obviamente, a dar-nos, a encontrar-nos, aqui e acolá também a desencontrar-nos e seguramente haverá melhores amizades, mas mais divertida daquela que temos com o Pelujão é difícil. O Pelujão é uma música fina. O Pelujão é muito arco-íris, não é? É muito arco-íris, pá. Se calhar, quando aconteceu o Pelujão, se calhar nessa altura, talvez algum tema dos Pixies, talvez tenha sido os primeiros que dançámos numa coisa maravilhosa, onde nos encontrávamos muitas vezes, que era o Incógnito, ali à entrada do Bar Wild. Por isso, se calhar, Where Is My Mind, se calhar é um bom tema para, a partir de determinadas horas, estar sempre a relembrar o Pelujão. Atrás de Jerónimo. Começa bem. Hugo Bruno. 3, 2, 1. Dificuldade de identidade. Pelujão, bom, mau e vilão. É pá, o Pelujão é isso tudo, só num. O Pelujão é um misto, disso tudo. O Pelujão é um. Como diria um gajo que eu conheço da Rádio Cova da Beira? É um gajo. O Pelujão é muitas, É muitas coisas num só. É, pá, é alegria. Pelejão, quando se pensa no Pelejão, eu associo duas coisas. O riso dele, que eu acho que é capaz de rachar montanhas, a gargalhada do Pelejão. Acho que ele tem essa alegria mesmo de viver. E é as festas que ele faz, que eu acho que são as duas razões vão ser as duas razões da longevidade dele. É a alegria, o riso e as chonecas que faz. Pá, e depois não conseguir estar parado e ter aquela energia de quem nunca está satisfeito e que está sempre a querer fazer coisas e a mover-nos para projetos e sempre a pensar em projetos, isso é altamente estimulante. Pá. E depois, uma das coisas mais, que às vezes pode parecer despercebidas, mas o Pelejão é das pessoas mais generosas que eu conheço. É daquelas coisas que não se associa imediatamente a ele, mas o Pelejão é de uma generosidade. Parece que não está a ligar, mas ele está a ligar e só não faz não conseguir. E essa generosidade é impagável. E é por isso que é um grande, grande amigo e isso é uma honra ser amigo dele. Eu também tenho muito prazer em associar este tema a ele, que é o Ace of Spades, Motorhead. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Vai ser um problema que deixaste-me já sem palavras logo no início. Já me sinto intimidada. Ai, não vale a pena, não é caso para isso. O Pelejão é assim uma peça única, daquelas que não convém partir porque não há para a troca. Não há para substituição. É o verdadeiro jovem adulto, já não digo adolescente, mas assim um jovem adulto. Peter Pan. É um Peter Pan. É Peter Pan entrar na fase de jovem adulto. Alegria, pessoa dinâmica. Mas já me estás a pôr palavras na boca. Há de ser, com certeza. Mas é, não é? Se não é um excelente ser humano. É sim, senhor. Amigo do seu amigo, pessoa sempre disponível. Só tem um defeito, só bebe água, não é? Também deve com beber isso, água, também isso, beber água. Mas em forma de cubo de gelo. Exatamente. É um excelente pai de família. Também. Um excelente amigo. Uma ótima pessoa. Há de ser um excelente marido, eu não sei, que não é meu. Mas também identificas um Pelejão. Qual é que é a música que identificas? Agora está aqui à tua frente. Agora música. Não, mas banda. Love and Rockets. Nas primeiras vezes que estive com o Pelejão, ouvimos Love and Rockets. Vilão. É uma máquina. Não tem palavras para descrever o Peles. O Peles. Uma música para o Peles. Não sei. Olha esta. Popa Jam. Olha, vou. Popa Jam. jam, pump it up while your feet are thumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd are jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Olá, boa noite. Estamos aqui no aniversário do nosso grande amigo... Rui Pelejão. Rui Pelejão, o Peleja. Defina o bom, o mau e o vilão do Pelejão. Não é fácil. O bom... O mau e o vilão. É um simpático, um querido e um bom amigo. O vilão só se for à volta do whisky. E o mau? O mau, pá, não lhe conheço. Não lhe conheço assim nada que possa dizer que é mau. Mas se calhar é, nas críticas que faz. Quem Ana acha que defina o Pelejão? Uma música. Não será da coisa daquela da Maria Leal, pois não? Não. A música que melhor define o Pelejão? Talvez uma do Cat Stevens, não? Não sei qual. Agora, qual é que eu também não sei? Diz lá tu uma. Ver se eu... Ele é capaz de se identificar com o Father and Son, que eu gostava muito do pai, o pai falecido, o Father and Son. Father and Son. Ora, aí está. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Tua opinião sobre o sexo por aí abaixo. Isso já me parece um sexo tema. Sexo por aí baixo? Não, com animais. Com animais. Com que tipo de animais? À frente ou atrás? Depende do por ponto cima, de vista. Por fora. Do ponto de vista. Sem vaselina. Mas se tivesse que escolher um animal. Se fosse só obrigado. É o aniversário aqui do Pulso. Deste animal. Ah, mas exatamente. Eu pastorei um elefante, pá. Para quê? O elefante é o único casco. Não. É o único animal com a tromba. Faz perfurações. É, perfurações. Um... cunilingos. Exatamente, cunilingos. Nós somos amigos do Pelejão. É um testemunho sobre o Pelejão, não é? O que é que define o Pelejão em três premissas? O bom, o mau e o vilão. Epá, vamos começar pelo mau. É mau nadador, que eu já lhe salvei a vida. Exatamente. No Rio Zezer, pá. Ele basicamente perdeu o fôlego a atravessar o Rio Zezer, começou a gritar socorro e, portanto, eu desliguei a câmara, estávamos em rodagens, saltei e salvei. O mais absurdo... O mais absurdo é que ele estava numa zona em que tinha pé. O bom já é preciso pensar e o vilão... Pode ser um dumb motherfucker se chateia com alguém, não é? Ah, mas é um gajo porreiro. Digamos. Não, eu não bebo Imperial. Só obrigado. A música que te venha... A música que tu defines o Pelejão. Que possas definir. Tower of Song, de Leonard Cohen. My friends are gone and my hair is grey. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming home. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet, but I hear him coughing all night long. Oh, 100 floors above me in the Tower of Song. song. Sorry, baby, it doesn't look like me at all. I'm standing by the window where the light is strong. Ah, they don't let a woman kill you, not in the Tower of Song. I've grown bitter, but of this you may be sure. The rich have got their channels in the bedrooms of the poor, and there's a mighty judgment coming, but I may be wrong. You see, you hear these funny voices in the Tower of Song. I see you standing on the other side. I don't know how the river got so wide. I loved you, baby, way back when. And all the bridges are burning that we might have crossed, but I feel so close to everything that we lost. We'll never have to lose it again. Now I bid you farewell, I don't know when I'll be back. They're moving us tomorrow to that tower down the track, but you'll be hearing from me, baby, long after I'm gone. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song. Nestas três premissas, o bom, o mau e o vilão. O bom e o vilão. O bom, o mau e o vilão. Definam. Só uma? Só escolhem? Não, definam. No bom, ah, no mau e no vilão. Tá bem. É um bom marido, é um bom pai. Pá, de Vilão não vejo nada, caralho. Eu acho que ele é um mau. Mau, não, ele até é do Benfica e tudo, como é que ele pode ser mau? Isso é mau, claro, isso é mau. Não, não pode ser mau, caramba. Ele é mau, ele é. É um mau mentiroso agora e é um bom vilão. Agora está a falar o João Gambino, que é o cunhado. E é um bom vilão. É um bom vilão. É um bom vilão e um mau mentiroso. A mãe da Filipa, a sogra do Pelejão. Eu sei que você gosta muito do Pelejão. Muito, gosto, gosto. Não escondo. Vamos falar que a sogra e a mãe do Pelejão. Claro que a sogra deve ter muitas coisas a dizer mal do Pelejão. Nada, nada. Isto, zero. Zero. Zero. Como é que você fez o Pelejão? Como é que você fez o Pelejão? É o genro que eu sonhei toda a vida. Ótimo. Como é que eu defino o meu filho? Eu já disse um bom rapaz, é um bom vivã. Tem grandes amigos. Tem grandes amigos, é muito alegre. E pronto, é ele combina para ir almoçar às 2, mas aparece às 4. E pronto, por aí fora. É, a linha não é sempre em tudo. Para ele está tudo bem. Sempre bem disposto. E um ótimo. É um bocadinho mal criado às vezes. Não é nada. Diz as neiras. São os tempos modernos, são os tempos modernos. Ai, nunca ouvi nenhum. Veste-se mal. Os parecia um camionista. Uma camisola, t-shirt aqui, sem mangas, cabelo todo rapado, parecia mais um camionista do que um jornalista. Ok. Filipe, olha cá, a Filipe que é a esponja. A esponja, a esponja. Ó Rita e a Rita, que é a filha Rita, quer dizer uma coisa para o teu pai? Olá. Diz olá. Filipe, tu é que és a... A rapariga que tens que atuar aquele gajo. Certo. Defino lá aquele maluco. Da maneira como quiseres. Então, Ruizinho, eu já ouvi algumas definições para ele que lhe encaixam bem. É o preguiçoso mais trabalhador que eu conheço. É um grande bom vivant. É um coração de ouro. É. E é um amigo. É um amigo e é talvez sobretudo, quase, é um grande pai, é um paizão do caraças e é um companheiro espetacular, é muito bom partilhar a vida com ele, gosto muito. Diz-me uma coisa, qual é que é a melhor música que posso definir o Pelejão? Para passarmos. The Best Is Yet To Come pode ser a versão do Tony Bennett. Tree of life, I just picked me a plum. You came along and everything started to hum. Still, it's a real good bet. Best is yet to come. The best is yet to come, babe, won't it be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till the warm-up's underway. Wait till our lips have met. Wait till you see that sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, and babe, won't that be fine? The best is yet to come. The best is yet to come, come the day you're mine. Come the day you're mine, I'm gonna teach you to fly. We've only tasted the wine, we're gonna drain the cup dry. Wait till you charm the right for these arms to surround. Show little buddy and do-do-do. Think you've flown before, but you ain't left the ground. Wait till you're locked in my embrace. Wait till I draw you near. Wait till you see that sunshine face. Ain't nothing like it here. The best is yet to come, Tony. Won't it be fine? Yeah. Diana. The best is yet to come, come the day you're mine. Go! Wait till your charms are ripe for these arms to surround. You've flown before, but you ain't left the ground. Wait till you're locked in my embrace. Wait till I draw you near. Wait till you see that sunshine place. Nothing like it here. The best is yet to come, babe, won't it be fine? The best is yet to come. Come the day you're mine. Come the day you're mine. Come the day you're mine. Come the day you're mine. Parabéns, oh, Rui. Parabéns ao nosso companheiro de estrada das conversas da Abaladiça. Isto é mais um programa das conversas da Abaladiça. Sim, belo programa. Continua. E não está cá o Rafa, mas está na hora da Abaladiça. É verdade. Então, Miguel, tu com a tua voz de canora e eu com a minha voz sonora, cantamos os parabéns ao Pelejão. Parabéns a você. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para o menino Pelejão. Uma salva de palmas. Parabéns, pá! 17 anos, mais 17! Chupa. Chupa. Abraço, Pelejão! Deixa-me para vir a beber! Saúde! Saúde! Saúde! Vai para a Abaladiça! Oh, querido, anda cá, anda cá! Anda cá! Aqui, anda cá, chega aqui! Tu que és muito amigo do Pelejão, que és aqui do Alcaide! Filho lá, este eu não suporto, não suporto esse gajo. Até que enfim um gajo. Dá-me cómics. Primeiro gajo sincero desta vez. Até que enfim um gajo decente. Não posso ver o gajo. Ele vai lá. Principalmente quando não paga-me para ele. Ele vai lá ao teu tasco. Vai. Ah, graças a Deus. Não, só nunca mais para até que enfim. Até que enfim vi um gajo sincero. Ao longo. 84. Estás com atenção ao outro, mas está bem. Estou a ouvir. O Pelejão, epá, o Pelejão é uma pessoa muito bem-vinda à aldeia do Alcaide. Epá, tem um grande defeito, sabes qual é? E o Miguel também. 14. É do Benfica, não? Epá, claro, claro, claro. Epá, já disseram, não vale a pena eu dizer outra vez, não é? Eu continuo à espera que ele traga muita gente como trouxe para essa festa. Atenção. Mas... 81. 8, tem que marcar 1. O 81. Pois, exatamente. Mas para essa festa, qual? A festa do Benfica no Alcaide? É, o Miguel. Sozinho. Miguel, não se diz as neiras, atenção. Não, que ele traga, como trouxe hoje, gente de fora, gente bem, gente divertida e afins. Vou relembrar os números novamente. Ele vai relembrar os números. O 3, 14, Pelejão, o Pelejão, o Pelejão, 17, o Pelejão. 29, epá, o Pelejão 59, é uma pessoa que eu conheço há alguns anos, 65, uma pessoa 76, de bem, pá, 81, de muito bem, 84, de muito. Ele disse-me para eu trazer uma camisa, tem que marcar o 8, ele disse-me para trazer uma camisa colorida, como aqui o... 37, o 3, rapaz, 7, também tens, também tens, também tens. Também tenho, olha, o Jerónimo está a dizer que eu também tenho. E do mal? Qual é a parte do mal que ele tem? É Lampião. Pois, exatamente. E do vilão? Do vilão? É da Lampião. 2. Sozinho. Eu 2. Acho que ele é capaz de destruir alguma coisa só a pensar no, naquela coisa. Quanto se falta ao Sr. Presidente? 88. 8. 8. Não, o Sr. Presidente está junto. O que é que eu tenho que fazer? Ah, já está. Ei, já tens pilhas? 8. 9. Do pacemaker. Mas que é? Agora é para o Pelejão. Este grande maluco veio aqui para o Alcaio. 58. O mau e o vilão. 50? Sim, vai para o porco. O bom. Diz o mau e o vilão. O bom é que. Cortou o cabelo agora esta semana. Está com o melhor aspecto. E é um grande maluco, pronto. Isso é bom. O vilão é que não sabe andar de carro, anda sempre para a boleia. E gosta de música, acho eu, assim, tipo. Eu não, acho que não foi lá ao boom, mas tipo trans. O mal nunca atende o telefone. Não responde a mensagens, nem ao presidente da junta, nem ao presidente da câmara. Eu hoje liguei-lhe 5 vezes, a última atendeu-me porque estava na hora aqui do jantar de aniversário. E música que fixo pelo gel. 50-50. Boys don't cry. Baladiça, um café, taberna ou bar perto de si.